Sometimes I stumble like a drunkard back to town. Then I end up where you are, keeping the sanctuary warm. Don't ask me who I am. Documents are there, but still there's something to decide. The world's my fin declare, the waters beckon me to dive. I can tell the pearls are there, and still there's nothing I can find. Eldorado FM. Consequences are so grave, so, so grave. Now, the hypocrites, we are their slaves. So my friends, to stop the end, on each other we depend. Oh, we depend. Man in high in liberty, stop it going on. We gotta wake this world up from its sleep. Money's on the menu in my favorite restaurant. Well, don't talk about quantity, 'cause there's no fish left in the sea. Greedy men been killing off the lot, the reservoirs. And you better play in nature's way, or she won't take it all away. And don't try and tell me you know my band, her bad right from wrong. Oh, you've upset the balance, man. Done the only thing you can. Now my life is in your hands. Atração confirmada no Brasil em 2026, Jamiroquai por aqui. A gente ouviu When You Gonna Learn. Eles tocam no Rio de Janeiro, lá no Rock in Rio, no dia 11 de setembro. Antes rolou por aqui ainda o MGMT com Nothing to Declare, som que ganhou o nosso selo dourado de qualidade em 2024, a faixa do disco mais recente deles, o Loss of Life. Eles que fizeram muito sucesso, né, ali em meados dos anos 2000, com Kids, Electric Feel, Time to Pretend, uma banda indie que voltou com essa energia diferente, né, com essa sonoridade um pouquinho mais intimista nesse álbum. E a gente ouviu ainda por aqui o Wisley Brothers, Harvest for the World. Agora 9h34, a gente faz uma pausa e volta daqui a pouquinho com mais. Segura aí. Eldorado FM. Trânsito na Eldorado. Marginal do Rio Tietê para Castelo Branco tá difícil pela expressa a partir da Ponte Aricanduva. A lateral piora na aproximação com a Ponte do Tatuapé e a central a partir da Rodovia Dutra. Aí a lateral melhora antes da Vila Guilherme, a expressa e a central na Cruzeiro do Sul. Expressa volta a ter problemas lá na frente da Júlio de Mesquita Neto até a Freguesia do Ó. E pela expressa e pela central o caminho vai mal da Domingos de Souza Marques depois da Rodovia Anhanguera e até o acesso ao Cebolão. Rodízio para os carros continua valendo até às 10 horas da manhã no Centro Expandido, hoje para as placas sinais 90. Com o C610 você vai mais longe, autonomia de até 950 km. Faça um Ultra Drive na Leap Motor Amazonas, unidades Anália Franco e Santana. Desacelere, seu bem maior é a vida. Daniele Gandolfi, especial para Eldorado. Olá, eu sou o João Faria e é aqui na Rádio Eldorado que você fica por dentro dos caminhos que as marcas percorrem para chegar até você, até o consumidor final. Conheça o marketing de diversos setores da economia, lançamentos de produtos, enfim, só aquilo que interessa sobre o mundo da comunicação. Marcas e consumidores com João Faria, todo sábado às 10 da manhã e em boletins diários na programação da Eldorado. Oferecimento GPA, agência de publicidade que entende de Brasil, Crispin. E Calebô, o verdadeiro sabor do chocolate belga. Há 50 anos, o PAT, Programa de Alimentação do Trabalhador, coloca comida no prato e melhora a vida dos trabalhadores. Somos quem trabalha para garantir que mais de 22 milhões de brasileiros façam bom uso dos vales refeição e alimentação. A modernização é necessária e deve ser feita preservando a integridade da política pública que gera qualidade de vida. Vamos seguir com segurança, inovação e responsabilidade, sempre ao lado do trabalhador. PAT, 50 anos alimentando o Brasil. A BBT. As melhores músicas, os melhores ouvintes. Eldorado. We'll be right back. Esta é a rádio dos melhores ouvintes. Eldorado. Kissing like a bandit, stealing time underneath the sycamore tree. Cupid by the arson, Valentine's to my sweet lover. Slowly, but surely, your appetite is more than I knew. Sweetly, softly, I'm falling in love with you. Wish me love, oh, wishing well, to kiss and tell. Me love, a wishing well, to kiss and tell. A wishing well, a crocodile she'd say. Baby, Você sintoniza 107,3. Cosmic Runner, aqui na programação do Eldorado, na sua manhã de sexta-feira. Mosquito and the Photo Booth. Ele é um músico holandês. O som dele mistura elementos do pop lounge, psicodelia dos anos 60 e 70 e trilhas sonoras. Ele descreve o estilo dele como um doo-wop space pop. Essa música que a gente ouviu aqui faz parte do álbum dele de 2024, o European Vacation. A gente ouviu antes também aqui Terence Trent D'Arby com Wishing Well e teve Cardigans abrindo nosso bloco. Agora é 9h47, a gente continua com Chico Buarque. Oi coração, não dá pra falar muito não. Espera passar o avião, assim que o inverno passar. Acho que vou te buscar. Aqui tá fazendo calor. Deu pane no ventilador. Já tem fliperama em Macau. Tomei a costeira em Belém do Pará. Puseram uma usina no mar. Talvez fique ruim pra pescar, meu amor. Tocantins, o chefe dos Parintintins, vidrou na minha calça ali. Eu vi uns patins pra você, eu vi um Brasil na TV, capaz de cair um toró. Estou

feel like writing you a letter, but that is not me. You know. Say goodbye to your bedroom, it's mad to you. Mr. Falls pretends you don't make sense. I just don't know you, but you make me cry. Where's my kiss? Goodbye. I think I love you. The Moschino bra you bought me last Christmas. Right. In there, I don't care. Now take it, take the bite. Just take it, take the bite. And now just take it. Melhores ouvintes. Eldorado FM 107,3. I set in for you. melhores músicas, os melhores ouvintes. Eldorado FM. Esse som ganhou em 2023 o nosso selo Eldorado de qualidade. É uma mescla, né, de uma música cantada que mescla o napolitano e o francês. Napolitano, um dos dialetos presentes na Itália, ali na região de Nápoles. E essa música é do Nugenea, que é um duo formado por dois músicos italianos, o Massimo Di Lena e o Lucio Aquilina. Esse som é sensacional, eu acho a cara do Eldorado, por isso ganhou o nosso selo Eldorado de qualidade. Antes rolou por aqui também o Brothers Johnson, Strawberry Letter 23, e teve Take the Box com Amy Winehouse. Vamos fazer um intervalo, agora tem as informações dessa manhã de sexta-feira com o Gustavo Lopes. O que é notícia no Brasil e no mundo? Na Eldorado, última hora. Sexta-feira, 24 de abril de 2026, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva realizou nesta sexta-feira dois procedimentos médicos no Hospital Sírio-Libanês. De acordo com a Secretaria de Comunicação, Lula fez uma nova cauterização na cabeça para tratar uma queratose, que é uma retirada de acúmulo de pele. Os médicos fizeram uma infiltração também para tratar uma tendinite no polegar da mão direita do presidente. Uma falha na linha 9 Esmeralda provoca transtornos aos passageiros que utilizam o transporte de trens na manhã desta sexta-feira, de acordo com a Via Mobilidade, que é a concessionária que administra a linha. Segundo a empresa, a intercorrência foi registrada entre as estações Autódromo e Jurubatuba. No momento, os trens circulam em via única neste trecho e com maiores intervalos entre Varginha e Jurubatuba. Os ônibus do Paese foram acionados para transportar os passageiros. Estas e outras informações você acompanha no portal do Estadão, estadão.com.br. Mais atualizações do noticiário daqui uma hora. Você ouviu Última Hora na Eldorado. Eldorado FM. Agora ficou mais fácil acompanhar notícias sobre investimentos e mercado financeiro no Brasil e no mundo. É o Minuto e Investidor, com boletins de segunda a sexta-feira. No Jornal Eldorado, às 8h50 da manhã e no fim de tarde, às 17h25. Para que você fique informado de forma rápida e descomplicada. E Investidor, informação confiável para investir bem. Oferecimento Ágora Investimentos. O que separa uma receita comum de uma experiência incrível? A resposta está na maestria da escolha. Da seleção cuidadosa das amêndoas até o chocolate, a Calebô entrega um sabor extraordinário que você reconhece logo na primeira mordida. Somos o parceiro de confiança de quem não abre mão da excelência em cada detalhe. Seja em um brigadeiro gourmet ou em uma sobremesa especial, a textura e o sabor únicos da Calebô transformam o comum em um momento inesquecível. Sabor é emoção, sabor é tudo. Calebô, o verdadeiro sabor do chocolate belga. O impacto da tecnologia nos processos de negócio é assunto do Start. Com Daniel Gonzalez, toda quarta-feira, às 9h. Oferecimento NEC, inovação em 5G, identificação digital, redes e segurança. NEC, tecnologia para sociedades conectadas e seguras. Orchestrating a brighter world. NEC. As melhores músicas, os melhores ouvintes. Eldorado. Dez e oito, de volta ao vivo aqui na Rádio Eldorado, a rádio dos melhores ouvintes. Ótima manhã de sexta-feira pra você que tá com a gente. 24 de abril de 26. Eu sou Felipe Teles, a gente segue juntos por aqui até o meio-dia. Pra você ouvindo Eldorado aqui em São Paulo, no seu rádio, em 107.3. E pra você também que se conecta com a gente pela internet, tem nosso site, tem nosso aplicativo e a sua assistente de voz. Seguimos. Agora tem a Liso pra abrir esse nosso bloco. Vamos ouvir About Damn Time. O'clock, yeah, it's thick 30. I've been through a lot, but I'm still flirty. Is everybody back up in the building? It's been a minute, tell me how you're feeling. 'Cause I'm about to get into my feelings. How you feeling? How you feel right now?